disse 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando. Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? Moral de Irará. A TV no volume mais alto, a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um abraço, galera de Terra Preta e Santa Brígida, Bahia. Chame 10 lá. As brigas da separação ficaram. Os corpos, os índios, as flores do chão. Zé Melim, Bahamas, Barra, tamo junto, meu filho. Um mês e 4 dias tentando, ela nada de me atender. Outras poucas só desenganando. Giovanni Gravações. Oh, meu refúgio foi mesa de pá pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço e ferro e já me devendo. Em ver o seu nome escrito lá da de Coca-Cola. Deu uma saudade da novinha. Apagou as coisas, apagou as coisas. Canção, joga essa lá pra fora.